Petróleo, estamos vendo uma boa Gol 164. Controle o Gol 64, seria possível voar direto na posição letra? Letra, 64 grados. Salvador, o azul 271, passando 1000 pés da árvore 1. Azul 271, passando 1060, passando da árvore 1, azul 271.

3 Salvador Romântico, 1099, passa 2 mil pés, água, dona.